querem, pode crer. É a nossa gente com palavras planejadas. É uma lábia de safado. Falam das dificuldades que tem os escravizados. As crianças sem escola, o povo sem moradia. E esse bando de safados ficam com patifaria. Patifaria é o que faz com o nosso povo tão sofrido. Não ficam satisfeitos sem nos ver fudidos. O que querem é nos ver mortos. Sete palmos abaixo do chão. Igualdade não existe, isso tudo é ilusão. E de ilusão vive esse povo diariamente enganado. Eles estão certos e como sempre nós erramos. Sofre, sofre demais, os direitos nunca foram. E nem serão iguais, pois o que faz a diferença infelizmente é o dinheiro. A fome, morte e miséria atinge o mundo inteiro. Assim não, assim não, assim não pode ficar. Tá ruim, tá ruim, tá. Eu sei que tá, tá ruim, tá ruim, tá. A de mudar, tá ruim, tá ruim, tá. Eu sei que tá, tá ruim, tá ruim, tá. A de mudar, tá ruim, tá ruim, tá. Eu sei que tá. Tem que mudar, tem que mudar. Assim não pode ficar. Tá ruim. Ah, meu Deus, como é que está? Está ruim pra todo mundo, menos pra aqueles safados que prometem luta e engano. Podem os descamisados. Descamisados, pés descalços. Pobres coitados, aqueles que não tem nada. É assim que são chamados. Eu não consigo entender o porquê de tudo isso. Se eles não vão cumprir, porque assumem compromisso. Se divertem às nossas custas, querem nos ver afundar. As piores situações temos que suportar. Infelizmente dependemos desses cuzões. Mas será por pouco tempo se todos derem as mãos. Não confie em ninguém que tudo lhe prometer. Isso é jogo barato pra escalada do poder. Poder, poder, mulher, fome e dinheiro. Se pensar que pensa em ti, você tá fudido e meio. Na estrada da incerteza fazemos nossa caminhada. Por culpa de alguns, até hoje não temos nada. Passamos fome, miséria e discriminação. Incertezas, muitas dúvidas e nenhuma solução. Problemas se multiplicam, pesadelo de olhos abertos. Sabemos que não é certo, então pare, pare, pare pra me escutar. Isso aqui está ruim, mas um dia há de mudar. Tá ruim, tá ruim, tá. Eu sei que tá, tá ruim, tá ruim, tá. Há de mudar, tá ruim, tá ruim, tá. Eu sei que tá, tá ruim, tá ruim, tá. Há de mudar, tá ruim, tá ruim, tá. Eu sei que tá, tá ruim, tá ruim, tá. Há de mudar, tá ruim, tá ruim, tá. Eu sei que tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Liga na parada, venha ver. Venha, venha, esta é pra você. Há de mudar, há de mudar, há de mudar, você vai ver. Temos que nos manifestar, tomar uma atitude. Fazer alguma coisa pra que um dia isso mude. Usar as nossas forças com uma única intenção. Mudar o quadro de vida triste que vive nossos irmãos. Nosso meio de vida é desprezado por quem tem. Nos consideram como nada, quase como ninguém. Cidadania não existe para quem é pobre. Se hoje não temos nada, dizem ser falta de sorte. Sorte, não falta o que você é atenção. Falta atitude, ajuda, trabalho e compreensão. Explorar eles exploram, discurso eles promovem. Debatem, falam merda, só que nada se resolve. Nada acontece, continua palhaçada. E o sofrimento ainda mais forte pra quem nunca teve nada. A pobreza nos machuca e a miséria nos arrasa. Principalmente quando não há o que comer em casa. Come com essa tristeza, revolta qualquer pessoa. Pois ninguém se conforma em não ter uma vida boa. A exploração nos impede, impede de evoluir. Mas temos a esperança de um dia conseguir. Conseguir ser alguém nessa cruel sociedade. Queremos que um dia todos tenham igualdade. Sem ganância, ganância e ambição. Todos abraçados, dando as mãos. Sem guerra, sem conflito, se tratando como irmãos. Tá ruim, tá ruim, tá. Sim, a vida do pobre pode crer, é assim. Tá.